Boa noite, 96 no solo 20, táxi à direita na minha escuta. Ingresse Juliette, ingresse pela Fox Alpha e chame antes da Juliette. Fox Alpha, chama. Para o estacionamento, 35317 na remota. 35317 autorizado, puxa acionar, chame táxi. Vai chamar pro táxi, 5317. O objeto 5809, desça 2 mil pés, ajustão 014, reporte localizador. Corre o TA 3226. Prossiga. Paciente da informação Bravo, autorização para Natal no 370, está na posição 7. Está pronto para cópia? Prossiga. Ok, TAM 3226, Salvador Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. O controle em 119.8, transponder 5504. Está autorizado 370 para Natal via Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda, Puka Zipar 5504 no transponder, o controle 198. Correto, 198, controle, portão 07, chame, puxa acionamento. Chamará. Gol no 896, mantenha a posição antes da táxi aí, Juliette. Mantenha antes da Juliette, gol no 896. Controle Salvador, boa noite, web 5899, descida para o reconhecimento da informação Bravo. 4 horas de autonomia, alternando São Luís para o táxi. Ok, copiei 50 pessoas a bordo, 4 horas São Luís. Está autorizado o táxi via Juliette Alfa. O altímetro 10 no 4, chame no ponto, espera pronto para decolagem, trip 5317. Juliette Alfa, chama no ponto de espera pronto, 53, sono 7. Boa noite, 9:30 da passagem, aeronave da Trip, liberando parte 1 após ingresso para Juliette, portão 10. Após a passagem da aeronave da Trip, na Juliette, ingressa para o portão 10, boa noite, 9:30. Afirmativo. Torre Alta 3226. Prossiga. Apenas confirmando, o transponder passado foi 5504. Correto. Muito obrigado. Não, complete LS, chame torre 118, decimal 6. Torre 18,6, objeto 5809. 180 de grau, ok? Quem tiver linha adequada, me chama. Web 5809, na escuta? Na escuta, trem baixo checado, tem capa vista. Ok, continua a aproximação, guarde pista livre, um Embraer 190 e inicia a rolagem. 5809. Webjet 5809, livre pouso, vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso, Webjet 5809. Trip 5317, decolado aos 29, controle 119.8, bom dia. Controle 119.8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Trip 5317. Trip 5317, contato radar, saída Momo. Webjet 5809, no Solos 31, libere a direita na Fox, mantendo a minha frequência, táxi Alfa, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Atente, libera na Fox, Alfa, quilo, pátio 3, Web 5809. Mantém escuta. Web 5899. 2000, BN14, reportarista, sinalizador, 5899. Bono 06, 06, 350, Maceió, pronto com a pena. Bono 606, na escuta? Na escuta, no 606. Tá pronto pra cópia, 350, Maceió? Tá pronto pra cópia. Golo 606, autorizado Maceió, nível 350, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zumbi, transponder 5514 e o controle em 119, decimal 8. Ok, decola da autorizado 350, Maceió, 10, curva esquerda, Puca, Zumbi, 5514, 198, passa. Chame para puxa e acionamento. Gente, voo no meio da manhã. Boa noite, Salvador. O SS-746, informação Bravo. Boa noite, Web 6746. Chegada Mari. Vou na Proa de TAP. Desce até o 050. Proa de TAP, 50, Web. Oi, Salvador, é o gol 714, 04 para puxa acionamento. Quero 714, autorizado, puxa acionar, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamada táxi no 714. Passando 60537. Ok, se a gente mantém a escuta do controle. Gente. Trip 5317, agora Recife, frequência 125-45. 2545-5307, obrigado, boa noite. Boa noite. Web 5899, complete CLS, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, bom serviço. 805-370 Natal, prepare Puca, Zipar e aguarde cópia. 10-370 Natal, Puca Departure e aguardando a cópia 1805. Puca, saída Puca, transição Zipar. Positivo, Puca Zipar. Boa noite, 599, cheque trem. Bastante, acabou. Ok, livre pouso, pista no zero, vento 110 graus, 099. Livre pouso, 599. Reporte localizador, pista no zero. Para 2000, observar a localizadora web 6746. Confirme, chamando a torre? 3226, para puxa e acionamento, posição 7. Tá livre, chame o táxi, 3226. Camará. Salvador, gol 714, pronto para o táxi, POB de 143, 2:15, alterna Salvador. Okay, gol 714, altímetro 1014, táxi à direita, via Índia e Alfa, chama no ponto de espera, pronto para decolagem. Ok. Direita, Índia, Alfa, chama na ponte, espera ponto, o gol 97 no 4. Gol 805, pronto, cópia. Afirmativo. Salvador, Natal, nível 370, uniforme Zulu 1-0, pista 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle em 1-9-8, transponder 5472. Centro, está autorizado Natal, nível 370, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. O controle de saída 119.8, o transponder 5472. Para push e acionamento, o gol 1805. O 805, número 2, no setor aguarde. Gente, aguardando. Salvador, gol 896. Para João, vai ser 3-0 para o voo no 714, alinhe e mantém. Copiou? Prossiga no 714. Alinhar e manter. Alinhe e manter, no 714. 1896, copia? Prossiga. 370 para João Pessoa, uniforme Whisky 58, pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. O controle 119, decimal 8, transponder 5512. Atualizado, João Pessoa, nível 370, 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 198, controle, transponder 5512, é o voo 1896. Correto, chame quando pronto. Web 5899 no Solos 42. Libere a direita na minha escuta. Pela Fox Alpha, chame antes da Juliette. Alpha Fox, chame antes da Juliette. 5899, deixa eu agora. No 714, livre decolagem. Uma centena com 10 nós. Livre decolagem, no 714. No 714, decolado aos 44, controle em 198, bom dia. 198, bom dia, bom 714. O TAN 3226 para o táxi 114 a bordo, alterna Fortaleza, 2h55 de autonomia. TAN 3226, táxi autorizado via Juliette Alfa, informe no ponto de espera pronto, altímetro 1014. Juliette Alfa, encontrado no ponto de espera pronto. Gol 805, coordene com a equipe de som após a passagem do R2 da TAM, sua retaguarda, livrando o pátio 1. Está livre iniciado o portão 06. Certo. Estabilizou o Web 6746. Web 6746, complete LS, chame torre 118, decimal 6. Uma boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite, Salvador, Web 6746, em aproximação. 6746, boa noite, chame com trem baixado e travada. Chamaremos, Web. Sete, correção, Web 5899, após o TAM, ingresso pela Juliette, portão 04. Após o TAM, portão 04, intensidade clareza 1. Gente, direto a Juliette, portão 04, Tanja Passou, objeto 5899. Agora alto claro, sim. Espera pronto, avisou o contrato na final, tá 3226. Ok, observe a passagem do 37 na final após a linha mantém, 3226. Após a passagem do 37 a linha mantém a 103226. Final, trem checado, Web. Tá livre o pouso, 120 graus 089, Web 6746. 6746, livre pouso. 3520, reporte ao localizador. Localizador, reporte ao localizador, obrigado, está 3520. Torre Gol 1805 está com 148 POB, autonomia de 2 horas e 38, alternando Maceió, pronto para o táxi. Golo 805, táxi via Juliette Alfa, chama no ponto de espera 910, pronto, altímetro 1014. Tente, táxi via Juliette Alfa, chamará no ponto de espera da 110. Gol 1805. Web 6746 no solo aos 49, táxi na minha escuta, via Foxtrot, Alfa e Kilo, até o pátio 3. Ah, o pátio 3, obrigado, boa noite, senhor.